Eu resolvi mudar. Eu preciso de você, eu e ela. Ainda há tempo pra gente viver. A noite rolou fazendo amor. Era tudo lindo, eu e ela. Era diferente nosso amor, mas alguém apareceu, tirou ela de mim, me deixou assim. Ei amigo, não fique assim, não chore mais, volte a sorrir. Procure outra, escute o que eu digo. Se precisar, conte comigo. Faça de conta que nada acontece. O que ela fez, você não merece. Esqueça ela, volte a sorrir. Eu não quero ver você assim. Mas não dá pra viver. Sem ela eu vou sofrer. Oh, baby, yeah, yeah. Será que ela ainda me ama? Eu queria saber, porque nem me telefona. Baby, baby, não posso viver. Não posso viver sem você. Não posso viver. Ela se foi, tente esquecer. Não fique assim, volte a viver. O mal que ela fez, você vai ver. Um dia ela vai se arrepender. Procure encontrar um amor de verdade. Procure encontrar sua felicidade. Não pense nela, tente esquecer. Pense um pouco em você. Senta aqui, vamos conversar. Preciso falar com você. Mas agora resolvi mudar. E se você me perdoar, prometo, prometo te amar a vida inteira. E pra você não sofrer, vou te querer, vou te querer, minha companheira. Baby, vem, porque não há ninguém que assim me ame, que me faz tão bem. Meu bem, não há mais tempo a perder. Baby, eu preciso ficar com você. Eu quero estar com você assim juntinho, fazendo amor, te fazendo carinho. Beijar seu corpo inteiro e te mostrar que eu resolvi mudar. Eu te amo, baby. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu te amo, baby. Vem, se aproxima, me abraça, me beija. Eu quero fazer tudo o que você deseja. Recuperar o nosso tempo perdido. Eu quero ser o seu homem e não o seu amigo. Eu andava perdido, sem razão para viver. Ficava com outra, pensando em você. Te desejo, princesa, e te chamo, porque eu ainda te amo. Vou te chamar pra dançar. Prometo só te amar. A noite